estão lendo ultimamente? Eu li essa semana, na verdade, 3 semanas, lendo. Eu li Entrevista do Vampiro, da Anne Rice, que é um livro bem antigo e que gerou um filme, né? Sim. Com o mesmo título, auto-titulado Entrevista com o Vampiro. É um livro que eu gostei pra caramba, na verdade, eu já gostei dele pela simples questão de, na hora que eu vi na biblioteca, ele é aquele livro, como posso dizer, com aquela capa antiga, sabe, vermelho, só tem o título do livro e por dentro é páginas e páginas e páginas, e as letras estão até apagadas por ele ser antigo, e é um tipo de livro que eu gosto. É, ele conta a história de um vampiro que tá dando uma entrevista pra um cara, um jornalista e tal. Acho que passa na França ou na Inglaterra, não lembro muito bem o país. Mas ele conta a vida dele como vampiro, as transformações, os desafios, a religiosidade da época. Então, tipo, é um livro muito legal de você pegar ele assim, e pra você entrar na mente dele. Ele conta como foi sentir o sangue pela primeira vez. Que nem eu tinha falado antes, ele demora 12 páginas pra contar a sensação de ser um vampiro. Então, tipo, é um livro muito bom, eu recomendo, assim. Bom. Eu atualmente tô lendo só notícias de blog, né? Nossa, que engraçado, estou tendo um déjà vu agora nesse exato momento. Realmente. Todos. Né? Só não o Lucas, né, Lucas? Ah, não. Atualmente, não, eu tô perdido na conversa. Então, Lucas, o que você tem lido ultimamente? Eu? É. Nada. Nada também? Ah, às vezes a gente pega. Tem que ser alguma. Mas pra. Eu leio assim, tem que ser alguma coisa mais curta, sabe? Tipo, um gibi, o que mais? O álbum de figurinhas da Copa, coisas desse naipe, senão não serve, não. É, entendi. Eu, na verdade, eu até queria pegar mais coisa pra ler, mas eu tô me atarefado, né? Olha, semana passada mesmo eu li um gibi do Pato Donald, sabe? Que ele tem uma mensagem filosófica, assim, que tipo... Não tenho nem como explicar em palavras, assim. Tem que ler pra saber, sabe? Do Donald? Sim. Tem uns do Patinhas também. Excelente. O Nick. Então, uma da Mônica. Patinhas me lembra o primeiro podcast. O Baby Are Rich Man. É verdade, né? Dançando lá, como é que é? Dançando. Vamos sonhar com o tio Patinhas dançando essa música. Cara, vou sair com o tio Patinhas dormindo. Com essa música. Realmente. Pois é. Bom, então vamos lá, pessoal? Vamos? Vamos lá. Vamos? Então, bora conversar com o Léo. Mi Sustenido Podcast. No dia 24 de outubro de 1986, na cidade de Toronto, no Canadá, nascia Aubrey Drake Graham, o rapper Drake. Esse menino que participou do reality show The Grassy, The Next Generation, em 2009 foi contratado pela Young Money Entertainment, a gravadora do cantor e compositor Lil Wayne. Que ele já lançou 3 álbuns, sendo eles Take Me Later, Take Care, e ele traz em 2013 um álbum inovador, Nothing Was The Same. E como essa introdução totalmente inovadora, eu sou Vinícius Oliveira, um dos seus aliados dentro desse podcast e vou passar a palavra pro meu chefe, Michel Vitorino, que não deve ter gostado nada de eu ter roubado o lugar dele. Pois é, ficou meio interessante essa introdução. Mas aqui quem fala é o seu host, Michel Vitorino, e estou aqui com, novamente, Dimitri. E aí, pessoal? Novamente em outro podcast, né? Mais um, meio improvisado, né? E além do Dimitri, todos nós reunidos com o Lucas. Olá, olá, galera do Mi Sustenido. Depois de ter ficado a última semana fora, eu acho que eu voltei aqui com a minha personalidade impactante, diria assim, para esse novo programa, né? É isso aí. E agora, para comentar sobre esse CD tão polêmico e tão esperado pelos fãs de Drake, começa agora mais um podcast no Mi Sustenido. Bom, o que eu posso dizer do Nothing Was The Same é que eu esperei pra caramba esse álbum desde quando saiu o Take Care, lá em 2000... Take Care saiu em 2011. Eu esperei um ano e meio aí pra sair do Nothing Was The Same. Eu defendo esse CD até o fim, por mais que eu não goste de algumas músicas, mas eu defendo ele porque eu acho que foi um projeto bem feito do Drake e de toda a gravadora. E a minha opinião é que ele é um ótimo álbum, só que deixou um pouco a desejar pra mim. Bastante. eu tenho ouvido esse álbum algumas vezes, né? Aliás, ouvi uma centena de vezes, entre aspas, né? Eu, particularmente, eu não gosto de hip-hop, né? E já disse pra vocês que seria interessante se fosse utilizado como uma maneira política, uma coisa mais específica, né? Mas em relação ao álbum em si, eu achei interessante as passagens diferentes, né? Fugindo um pouco do tradicional hip-hop, né? Eu achei bem interessante isso que fizeram, né? Mas nos pontos negativos, né? Ao meu ver, né? Eu não gostei do timbre dos instrumentos, dos efeitos. Eu acho que não tem feeling no vocal, assim. Embora seja meio típico, né? Do hip-hop. No sentido de diversificar, assim, vocal, né? Mas, assim, eu não tenho muito o que falar, assim, em relação ao disco, né? Olha, eu concordo com o Dimitri. Ele falou a respeito de algumas coisas, assim, artificiais, sabe? E, tipo, eu achei que o rap, assim, não é... Eu não tenho nada contra rap, sabe? Mas é uma coisa meio forçada, sabe, que eu achei nesse disco. E o que mais? Deixa eu ver. Também achei um pouco de... Mas, tipo, as músicas eu achei um pouco parecidas uma com a outra, sabe? Parece que a maioria é a mesma música, sabe? O disco inteiro. Muda um pouco a letra, muda um pouco, mas em geral é tudo a mesma coisa, sabe? Entendi. Enfim, né? Na minha opinião, tipo, eu gosto do rap assim como um manifesto político, sabe? Quando você vem pra dizer alguma coisa, você tem alguma ideia na cabeça, sabe? Você quer protestar, tipo, contra o aborto ou contra alguma posição política errada, sabe? Você vai lá, você cria uma rima, você cria uma arte, sabe? Que você pode debater, você pode jogar aquilo pras pessoas, sabe? Lá agora um cara vem falar de dinheiro, eu sou fodão, você é um porco, sabe? Aí já não pega, sem contar que a melodia é bem barata, né? Então, as primeiras vezes que eu escutei esse álbum, né? Antes eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho um problema quando eu começo a escutar álbum, porque sempre, a primeira vez eu acho uma porcaria. Qualquer álbum que eu pego pra escutar. E aí eu tenho que escutar 2, 3, 4, 5 vezes pra não conseguir começar a entender o álbum, né? E com esse álbum não foi diferente, né? Eu já tenho um passado um pouco familiarizado com o rap, né? Porque minha mãe, ela já escutava. Ela escutava muito rap, né? Então eu cresci escutando Racionais, Detentos do Rap, Facção Central e mais um monte de rap por aí, né? E eu lembro lá pros meados de 2002, eu escutei muito Eminem, né? Foi minha principal influência do rap americano, né? Do hip hop e tudo mais, né? Então, assim, é com isso que eu comparo o Drake, né? O som do Drake. Com essa experiência do rap que eu tinha antigamente, do 50 Cent, né? Do teu próprio... como é que é o nome? É Dr. Dre, né? Acho que é isso. Dr. Dre. Dre, isso. Então, e assim, as primeiras vezes que eu escutei, eu senti parecia que faltava, que, né, acho que eu até falei com você, né, mesmo, a respeito das rimas, né? Falou. É, que às vezes me pareceu que ele enroscava nas rimas e ficava meio que perdido, né? Não conseguia achar as palavras certas, as palavras meio que acabavam no meio do compasso, parecendo que, sabe, dá aquela quebrada e tudo mais, né? Uhum. Então, assim, essas minhas primeiras impressões do álbum. Não foi muito, muito bacana, né? Mas a respeito das letras, eu mesmo, particularmente, que nem eu falei, eu não tive muito tempo de procurar, porque afinal de contas são 16 músicas gigantes em questão de letra, eu não consegui ter tempo pra procurar as letras bonitinhas. E cheio de gíria, esse tipo de coisa, então eu acabei não conseguindo pegar a fundo as letras, né? E o interessante é que, tipo, as letras, ele não para de falar o tempo inteiro, fala muita coisa e as músicas são curtas, né? É, mas isso é característica do rap, né? Você pega até, sim, as próprias músicas do Eminem mesmo, do Racionais, são assim, né? Pode falar, Vinícius. O Eminem, ele fala, ele, tipo, as músicas são gigantes e ao mesmo tempo que as músicas são gigantes, é verso, verso, verso, verso, só para pro refrão, pra ele dar uma respirada, porque, tipo, depende aí, você tem que ouvir ou só o Eminem normal quando ele tá com o Slim Shady, né? Que é o alter ego dele. Quando ele tá com o Slim Shady, cara, nossa, não tem música que dá pra você escutar sem se irritar, porque é um atrás do outro, não sei de onde ele tira tanta saliva pra falar tanto verso assim. É, você que tá no Eminem mesmo, você repara que às vezes até falta fôlego pra ele no meio das palavras. Que ele consegue fazer uma... Mas enfim, né? É, Drake aqui. É, então, e é isso aí, minhas primeiras impressões foi essa, assim. É, vou falar depois mais ou menos a respeito da melodia, que eu tenho alguns pontos pra falar sobre ela, né? Mas é isso aí de imediato, né? Primeira música, Tuscan Letter. Do que Tuscan se trata essa música? Então, é Tuscan Letter, a primeira música do CD. E, na verdade, é o que o Lucas falou. É, a batida dela você vai encontrar em todas as outras músicas do CD. Exceto em Hold On We Are Going Home. É, ela é uma música gigante pra você ler, e na verdade ela, como posso colocar em palavra, traz na verdade uma passagem do old Drake, né, do velho Drake, pro novo Drake, que é, na verdade ele traz aqui uma frase que ele fala, 'cause it's that new Drizzy Drake, porque esse é o novo Drake, é aquele hip hop comum, ele fala da ostentação que ele tem, que ele tá na mansão, é, que ele tem várias meninas e nananã, e tanto é que ele ainda cita na música a Nicki Minaj, a Young Money, que é a gravadora dele, e outras tantas coisas que ele tem. Então, tipo, é uma música grande, mas é aquele clichê, sabe? Que ele tá voltando na parada, ele vai ficar nas altas, é a ostentação americana. Entendi. Ah, o instrumental eu achei péssimo. E ele é monótono, né? Ele é repetitivo durante o álbum inteiro, né? Concordo. É, eu peguei a música assim, coloquei à primeira vista, né? Ela começa com silêncio, assim, né? Aí começa aqueles vocais com o pitch extremamente alto, né? Que eles pegam e aumentam um tom no máximo, né? Literalmente falando. Sim. E falei, porra, mas é. Parece até um tico e teco, né? A gente ouve assim e parece uma coisa de desenho animado, é. Chega a ser cômico, né? E a letra, basicamente, eu não tenho o que comentar, né? E ele repete, assim, os pensamentos dele pelo resto do álbum, né? Toda essa coisa, né? Que ele fala a respeito da sua carreira, né? E basicamente isso. Basicamente isso. Não tem muito o que falar dela, assim. Entendi. Né? É, a introdução, assim, diferente do Dimitri, eu achei interessante o lance desse... Do Pitch, até tem alguns outros grupos que fazem isso. Se não me engano, o Akon fez naquela... Mr. Lonely, né? Tem muito disso também, né? Com o Pete lá em cima, né? Que parece até o bichinho do Alvin e os Esquilos falando, né? Ah, o... Na, na, na, na, na, na. É aquela? É, não, do Akon, aquela então, Mr. Lonely, aquela, né? Música do Akon. É, eu só lembro do refrão, né? Isso mesmo. Exatamente. Então, e além disso, então, tem o lance de que tá sendo tocado de trás pra frente, né? Uhum. Não sei se vocês repararam, ela tá tocando de trás pra frente, né? Aquela não, parte. Não tinha reparado. É, então, ela tá sendo tocada de trás pra frente, até mesmo os instrumentos, você vê que a batida primeiro vem o reverb pra depois vir a batida mesmo, é bem clássico, assim, de que tá se tocando de trás pra frente, né? E eu achei até interessante, sim, depois ele começa a cantar, né? E o meu problema com a música foi exatamente esse do lance das rimas, que no CD inteiro, essa música é a que mais fica clara, esse lance dele, parece que ele se corta no meio da frase, né? Ele pega, ele tá falando, de repente você sente assim, aquela quebra no ritmo, depois ele termina o compasso e continua falando, e isso foi uma coisa que eu não gostei muito nessa música. Você vai encontrar bastante isso em Worst Behavior, porque ele vai perder muito ar e vai voltar, e é uma... Isso, eu acho também. Que Worst Behavior é a melhor música pra ver o que você falou dessa perda. É, exatamente, tem muito disso nessa música também. Você falando agora, eu tô lembrando. Olha, é interessante em perceber como as músicas norte-americanas, assim, sempre tem uma referência da Disney, né? Uma é Tio Patinhas, outra é Tico e Teco, e sem contar que... O primeiro álbum era inglês, né? Que era dos Beatles. Então a gente vê referência em todo mundo, né? É, pois é. Não, agora falando sério. Tipo, essa música, ela tenta misturar um pouco o lance de hip hop com pop, né? E às vezes acaba dando uma exagerada. Aquelas vozinhas fininhas de fundo, aquela cantoria no meio. Acaba fazendo uma mistureba lá no meio que acaba realmente não sendo muito agradável, né? Mas... É, pois é. A gente vai vendo, mas... Eu achei que ela caiu naquele conceito, tipo, que é o CD inteiro. Ela começa calma, aquela batidinha que todas as músicas têm. Aí, de repente, lá por 2 minutos, ela já muda a batida, começa a ficar um pouco mais pesada. Aí ela volta de novo naquele mesmo clichê. Então, acho que ficou nisso essa música, sabe? É meio repetitiva. Só que eu não tinha percebido que ela tocava de trás pra frente, que nem o Michel tinha falado. É, mas só na introdução mesmo. É, eu também não sabia disso, não. Agora vendo esse lance aí da Disney e tal, o que você acha, Michel? A gente vai fazer um podcast assim só de Justin Bieber, essas coisas assim. É, falando tipo... das músicas do Nickelodeon, né? É, músicas da Nickelodeon, filmes Disney, companhia. One Direction, né? Esse tipo de coisa. É, nossa, quem sabe, né? Vai ser tenso, hein? Vai ser um pouco. Eu acho que o Dimitri. Se for falar vai... de Disney, tipo, tudo bem, eu cresci assistindo. Minha namorada gosta de Demi Lovato, ela é Lovatic, cara. Nossa. Então, tipo, falar de Demi Lovato, chama ela que ela fala, mas. É, é, só que é complicado que... falar de Justin Bieber, na moral. É isso aí, Tuscanlera, né? A segunda música, Furthest Thing, eu não sei nem como é que se pronuncia isso. Somewhere between psychotic and iconic. Somewhere between I want it and I got it. Somewhere between I'm sober and I'm lifted. Somewhere between a mistress and commitment. But I stay down, girl, I always stay down. Get down, never lay down. Promise to break everybody off before I break down. Everyone. Furthest Thing, coisa mais longe. Coisa mais longe. Essa música, ela traz, na verdade, uma ponte. Pra ele, ela começa assim, aquela baladinha romântica, mas ela cai, ainda ela continua falando da ostentação americana, e ele vai falando que ele tá nunca larga das verdinhas dele, ele começa a falar, tipo, que ele ainda tá bebendo muito, e que ele ainda tá fumando muito, e que todas as coisas que estão distante dele, as melhores, e aí depois no segundo verso, na segunda parte da música, volta, na verdade, que a galera chama de Old Drake, né? Que ele mesmo se refere, o Drake antigo, aquele cara revoltado que mandava um rap falando a verdade, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Só que aí, de repente, para. E ele volta no começo, um Drake mais suave e tal. Então... E, um detalhe, ela é a única música que usa o nome do CD, o Nothing Was The Same. Na hora que ele fala, you might feel like nothing was the same. Você poderia se sentir como nada fosse a mesma. E... Ele ainda usa aquela parte romântica, mas ele cai ainda na questão de ostentação americana e de rapper, porque ele tá falando do amor dele pra menina, mas fala assim, não deveria ter vergonha de mim porque eu já tive pelado. Então é aquele simples clássico rap com batida fofinha, mas com as letras pesadas. Bom, eu achei ela bem semelhante em relação à música anterior, se tratando dos efeitos também, né? Uhum. Principalmente, ela também tem uma alteração no pitch. Só que, pelo contrário, ele faz em grave, né? É. Só que, enquanto na Tuscan Leather, né, ele coloca lá na frente, na Future Sting ele coloca lá atrás, né? Ou seja, ele diminui, né? Deixa bem grave. Isso é impossível de ser feito assim, né? Com uma voz natural mesmo. Ah, sim. Impossível, né? Sempre pelos efeitos, né? E aí você já percebe que eu, pelo menos, acho isso, que esse álbum vai ser um álbum genérico. Entendi. Esse álbum vai ser aquele álbum genérico, assim. Porque eu não tenho nada de inovador no cantar, assim, no feeling, né? Não tem um feeling no cantar, assim. Eu também não tenho muito o que falar em relação a ela, assim. Mas eu não, também não gostei, assim, da música, né? Eu também não gostei, viu? Tipo... Foi isso aí que o Dmitry falou, sabe? O cara, ele fala, assim, mas ele não fala numa melodia de rap, sabe? Parece que ele tá falando mesmo, sabe? Nem a gente tá aqui agora, sabe? Em cima da música. Sei, sei. A melodia é meio clichêzão, sabe? Aquele rap norte-americano e tal. Isso. Agora, pra ferrar de novo, ostentação, grana, dinheiro. Não chega em dinheiro, só fala isso só. Aí vai enchendo o saco já, sabe? Entendi. Então, essa música que ela, assim, eu achei ela uma música bem genérica, né? O álbum inteiro, assim, ele tem muitas músicas bem genéricas, né? Esse lance do... você falou a respeito da sonoridade, parece que ele tá falando. Isso é uma coisa que veio muito do rap pop, né? Uhum. Grupos como o Akon, eles fizeram muito esse lance diferenciado, né? A diferença é que o Akon, ele trouxe uma novidade quando ele fez aquilo, né? O meu problema com, no caso, essa música e algumas outras do CD é que parece que o Drake só tentou copiar o Akon, assim, né? Você vê que ele canta de um jeito muito parecido, ele usa o autotune, né, nessa música pra ficar tudo muito limpo, assim. Ele até usa de uma forma bem descarada, né, pra mostrar mesmo, olha, o autotune, isso aqui não tô tentando enganar ninguém, né? E esse foi o meu maior problema, assim, com muitas dessas músicas, né, nesse CD. Que ele tentou, assim, fazer uma coisa... Ele não tentou inovar em nada. Ele simplesmente fez o que já tá pronto, entendeu? É isso que o meu problema com a música. Agora, a respeito da sonoridade, assim... Eu tenho um sério... Eu tenho uma diferença, né? Que eu acho legal os sons um pouco mais eletrônicos, né? Então, assim, eu viso pela qualidade de efeitos, esse tipo de coisa, mas puramente qualidade técnica. Então, por exemplo, tô vendo se não tá um som estourado, se não tem... se tá tudo nos seus conformes, se o grave tá sendo usado de uma maneira onde não atrapalha o som, esse tipo de coisa. E nesse sentido, assim, todas as músicas do álbum pelo menos merecem esse mérito, que não tá nada feito errado nesse sentido, né? Inclusive essa música mesmo, né? Próxima é Starter From The Bottom, né? O primeiro single lançado do CD. Ela é uma música completamente autobiográfica. Na verdade, ela fala da superação. Tanto é que Starter From The Bottom, Começamos De Baixo. Ele conta, assim, a história dele, do colégio pequeno, como que ele, na verdade, ele fala todas as lutas que ele levou pra chegar lá em cima. Então, tipo, ele fala que ele viveu durante um mês na casa da mãe dele, que ele trabalhava no trânsito toda hora, e aí, tipo, pra comprar a droga, aí o tio dele perguntava o que ele ia fazer. E, tipo, ela é uma música que eu particularmente gosto, é uma das minhas favoritas do álbum. Pela questão dela ser autobiográfica. E pela questão também dela ser muito curta, né? Porque é uma música, assim, que você ouve e aí você fala, ela é curta demais, poderia ser um pouco maior, que, assim, queria continuar ouvindo a história dele. É uma música que, pra mim, é uma música muito boa do álbum e que mereceu ser lançada como single. Olha, eu acho que, assim, é uma ideia muito interessante, sabe? Como você começa, o cara mostra como foi pra ele subir, sabe? Que ele deve ter nascido numa família ruim, sabe? Ele não devia ter o que comer. Ele foi trabalhando, lutando por isso, até que ele conseguiu um dia vender a droga dele e ficar rico, né? Isso é uma lição de vida pra todo mundo, né? E logo se vê, um dia todo mundo vai vender droga e vai ficar rico, né? É o sonho de todo mundo, né? É o sonho de todo mundo, né? Então, tipo, por aí você já vê que a letra já não é muito legal, né? Entendi. Ou seja, o cara... Não, tudo indica que é uma lição de vida, mas como é que... Não precisa nem falar mais nada, né? Mas disso. Se bem que a melodia dela, eu acho que ela ainda é melhor do que das outras duas músicas, viu? É, em relação às duas músicas, ela é mais agitadinha, assim, né, a música. Sim, sim. Isso é perceptível, né? Só que quando eu vi a letra, meu, eu falei, cara, isso daí é um arrasto com a minha cara, né? É um arrasto com a cara de todo mundo que tá ouvindo, né? Entendi. Ninguém aqui tá dizendo que o cara não pode falar da vida dele ou como que ele conseguiu chegar às alturas, né? Só que ele não... A maneira que ele fala é muito... Desculpa usar o termo, que escrota, né? Literalmente escrota, né? Ele fala, trabalha a noite toda, trânsito na volta para casa, uma coisa assim. Aí depois ele já fala, agora estou na estrada, 500 mil por um show. E ele fala, tá falando do trabalho dele. Isso não... Acho que não é do interesse, assim, de quem tá ouvindo. Pelo menos, do meu ponto de vista, né? Se você pegar... Não quero fazer comparações, mas se pegar uma... Por exemplo, uma música de Dream Theater, você vai ver uma diferença muito grande em relação a escrever as letras, né? Por exemplo, você tem aí a Palm Under, né? Que fala de uma peça de Shakespeare, né? Conta, literalmente, Hamlet, né? E sim, você tem a Learning to Live, né? Que é uma música que foi feita para as pessoas que tinham AIDS na época, né? Que tava matando bastante, assim, né? E quando entendi, eu vi aquilo pela primeira vez, você chora, né, meu? Você vendo a letra da Learning to Live, né? Mas isso não chega ao caso aqui, né? E eu não tenho essa mesma sensação ouvindo uma música em que o cara fala de o quanto ele ganha, né? 500 mil por um show, né? Então por que ele não faz algum ato benéfico às pessoas, né? Ou coisa do tipo, assim, né? Bom, basicamente isso, né? E a letra eu achei repetitiva também, né? Ah, sim. Ele fica muito no cantando nessa... Exatamente. Nesse pseudo-refrão, né? Exatamente. Start for the bottom, now eat up. Exatamente. Só nisso, né? Exatamente. Então, eu vou falar assim pra vocês aqui, que acho que é uma das que eu mais gostei dela. Assim. Mas, novamente, eu não vi a letra, né, das músicas. Eu tenho mais ou menos uma noção muito básica do que fala, pelo que eu escuto do inglês, né? Mas como meu inglês não é muito bom, eu não consigo entender o suficiente da música, né? Foi bom que você gostou da música, né? Sem ouvir a letra, porque você lembra daquela história da capivara comendo paçoca, né? Não, nunca ouvi, pode contar. Ah, era uma tia que colocava lá no Facebook, falava, pô, eu me emocionei com aquela música e tal, ouvi a tradução e falava de uma capivara comendo paçoca, sabe? Nossa. É uma melodia interessante, uma letra porcaria, sabe? Ah, é então. É uma piadinha, né? Mas acontece muito, né? Que nem, vamos botar mais uma vez no fogo Guns N' Roses aqui. As músicas dele, cara, são péssimas as letras. Tem uma outra música, assim, que é realmente... interessante as letras, nem é aquele interessante lá do Intuito, é interessante lá, pelo menos ele não tá falando porcaria, entendeu? Não, mas dentro do rap, que nem o Dimitri tinha me falado, a gente consegue encontrar, tipo, o Emicida tem letras melhores e tais, não precisa ser uma porcaria, sabe? Não, sim, com certeza, eu gosto do Emicida. Também instrumental, né? Então, sim. O Emicida é bom, ele faz umas críticas muito boas pro governo, pra toda coisa que tá acontecendo no Brasil, eu gosto pra caramba do Emicida, eu acho que as letras dele são Emicida, assim, Emicida e o D2. D2 também é um cara que tem muito tem cara... respeito dentro do rap. Tem muito cara Gabriel brasileiro. Gabriel Pensador, o que você acha? Gabriel Pensador é outro cara que eu ia falar, que é excelente também. Exatamente. É que ele tem um ponto de vista diferente, né? Que ele não é um cara que cresceu na favela, né? Ele tem um ponto de vista do pessoa que cresceu entre burgueses, né? E é por isso que a letra dele é um pouco diferenciada, né? Mas assim, ele tem um mérito, né? Por ter feito o que fez dentro do convívio dele, né? Posso ser preconceituoso, mas eu não gosto desses novos. Tipo, Cone Crew, essas coisas, pra mim não é rap, sabe? É só o que fala de maconha, não traz nada, assim. Então, tipo, Cone Crew é uma banda que eu não gosto. Não sei de vocês, se vocês já ouviram ou não, de rap, tanto pro D2 e tal. Não, cara, eu parei de escutar rap faz um tempo já, cara. Então, mas voltando a falar da música, né? Essa é aquela música que eu achei interessante porque ela tem uma batida grave muito forte de fundo. Se você está escutando com um fone bom, você... Isso é aquele negócio que eu falei novamente, né? Quesito técnico, que eu gosto de prestar atenção, E é por isso que eu gostei dele, né? Essas músicas novas, pop, que fazem muito sucesso nos Estados Unidos, o bom delas são isso. Elas têm essa qualidade em quesito técnico muito boa, né? E eu gostei dessa música exatamente por causa disso. Ela consegue reproduzir um grave muito, muito interessante, né? De fundo, assim. Foi até uma das coisas que me fez gostar muito da música, né? Mas, enfim, tem outras, acho que eu não lembro exatamente qual que é. Conforme a gente vai falando, eu vou me lembrando. Mas tem uma outra que eu gosto que tem um som, parece que é um baixo meio distorcido, né? Mas, enfim, vamos lá. Shit is on 10. We used to be friends, girl, and even back then you would look at me with no hesitation. Then you tell me, baby, it's yours. Próxima, Wu-Tang Forever. Não gosto dessa música. Não gosto mesmo. Eu acho que pra um ano e meio. Ela vai, é revolta de fã, né? Pra um ano e meio de produção de álbum, gravação, foi uma música que desnecessária. Ela é repetitiva, ela traz aquela batidinha lenta. A letra, ele fala de novo do dinheiro dele e que simplesmente é só bebida, carro, mulher, tal, tal, tal. Então já irrita. E só pela questão da batida dela, nos dá. É uma música que eu não consegui ouvir. Depois que eu peguei o CD, eu não consegui ouvir muito. Então ela é uma música completamente irritante dentro do álbum, completamente desnecessária. Pra mim é como eu sempre falo em todo podcast, é uma música tapa-buraco. É, isso aí, cara. Eu tenho a mesma opinião. A única diferença é que eu não fiquei esperando um ano e meio pra ela. É, bem a diferença aí. Olha, quando a gente chegou nessa música, a gente já tá meio de saco cheio, sabe? De tanta dinheiro, droga, mulher, sabe? Uhum. Então, vamos ressaltar o que é interessante. Wu-Tang é uma pronúncia chinesa, que se eu não me engano, é um tipo de kati, sabe? Entendi. Aqueles movimentos que você faz, preparatórios pra luta, que ajudam a aquecer, sabe? Uhum. Agora, não sei como isso se encaixa dentro da música, né? Se ele faz alguma referência, Wu-Tang para sempre, sabe? Então, ele fala, tem esse título, mas não se encaixa em nada na letra. É como eu tinha falado, ele só fala de ostentação das coisas, mas Wu-Tang mesmo não tem nada que pareça que é alguma coisa com luta. Entendi. Tô tentando achar o verso que ele fala de Wu-Tang. Ele deve ter usado, assim, só pra aqueles nomes estrangeiros, só pra chamar atenção, sabe? Pode ter. Ah, ele fala, Young Nigga Coming Through with His Wu-Tang, jovem negro vem pelo seu Wu-Tang, tipo, não tem sentido. Deve ter alguma simbologia por trás, sabe? Ou talvez não só da luta, mas pelo repertório chinês, alguma coisa budista, sabe? Alguma coisa assim. Ou uma piada interna muito grande, né? Que ele postou. Sim, lá também. Pra, né? Porque... Enfim, né? Ela mais suave em relação às músicas anteriores, assim. É mais suave. Isso é perceptível. Mas a letra também, eu tenho a mesma opinião. A mesma opinião da letra, né? E ele adiciona aquelas palavras grosseiras, gírias também, bastante. Shit, né? Que eles têm esse costume de falar bastante, né? Merda, literalmente falando, né? Mas até aí o Eminem fala muito motherfucker. Não, sim. Exatamente. Beat, né? Nossa, demais. Exatamente, né? E... como eu disse, eles usam bastante, né? Uhum. Mas assim, eu, em relação às anteriores, eu achei mais, achei melhor. Achei melhor em relação às músicas anteriores do disco. O Eminem usa muito o termo que ele foi muito criticado, né? Desde o primeiro CD dele, que é fag, que é bicha nos Estados Unidos. Em todas as músicas, praticamente, do primeiro álbum, dos outros álbuns, ele usa muito fag, fag, fag, fag, e a galera começou a cair matando em cima dele. Mas ele já deu satisfações fazendo assim, que ele respeita os homossexuais, mas ele não gosta que aqueles homossexuais se vestem como travesti e tal, nanana, e aí ele chama de fag. Então, o Eminem, eu acho que comparado ao Drake, o Drake não usa tanto esses termos assim, ele cai no shit, fuck, pussy, nanana, mas o Eminem é um pouco mais dirty, assim, o rap dele. O Eminem, ele meio que fuck the world, né, cara? Ele tá nem aí pra todo mundo. Você vê assim claramente as coisas que ele passou, que ele conta no começo da carreira dele. Até mesmo naquele próprio filme, 8 Mile, não sei exatamente até qual ponto que é verdade, mas você vê assim que ele tá meio que dane-se pra tudo, né, cara? Enquanto o Drake me parece muito mais que ele é um cara, tipo, tá ali pra dinheiro mesmo, sabe? E até pode ser até mesmo por causa disso que ele se segura mais pra não ofender as pessoas nesse sentido. O Eminem, ele é um... É que nem você falou, Fuck the World. Eu lembro, assim, claramente, era pirralho no VMA de 2003, Video Music Awards da MTV, que ele subiu no palco com uma boneca inflável e falou assim, a Cristina Aguilera quer falar uma coisa pra mim. E colocou a boneca no pênis dele, tipo... Ele chamou a Cristina de tipo... Boneca inflável no palco. Então, foi a maior revolução. Ele não tava nem aí. Acendeu um charuto no palco e Fuck the World mesmo. É, exatamente. Ele é bem dessas mesmo, né? Mas é isso aí, cara. Wu-Tang Forever, pelo jeito, não faz sentido. Esse Wu-Tang no meio da música, né? Não faz mesmo. Chegamos nessa conclusão, então? Podemos falar que não faz sentido? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Então, sim, sim. A gente tem muita certeza. Vamos dar uma olhada depois. E aí no próximo podcast a gente fala a respeito disso. É isso aí. Se tinha ou não. Bom, Own It. Own It. Uma da, outra música favorita minha do álbum. Eu tenho quatro músicas dessa vez favoritas e ontem. Então... Fazer o quê? Ela é uma das minhas músicas assim, favoritas, porque é, ela. Os pontos negativos dela. Ela é, tem aquela batidinha clássica, como todas as outras, repetitivas. É, ela tem a parte. O rap, né? O rap pesado de novo, de garrafas e maconha, né? Mas é um ponto positivo é que ela é uma música, assim, um pouco romântica, sabe? A sonoridade dela é uma música que... É, eu coloquei que ela é muito boa pra dormir, assim, a sonoridade dela. E ele fala, né, que você tem que conquistar. E até então, o que eu entendi da letra, ele tenta conquistar uma menina... Mas ele não consegue deixar ficar com ela. Ele precisa estar, tipo, sempre chapado ou drogado pra estar junto com ela. Então, tipo, ela é romântica até um certo ponto. Na verdade, não romântica. É só a batida dela, mas ele tá, tipo, fuck the road pra menina. Então é isso que eu tiro. Mas eu gostei dela mais pelo clímax que ela tem. E eu coloquei aqui no final, ele me lembra muito Chris Brown, sabe? Que nem o Michel tinha falado que ele copiou o Akon. Pra mim, essa música me lembrou muito Chris Brown pelos gritos que o Drake dá. Que é bem referente do Chris Brown, assim. É verdade. É, então, o refrão dela é... Assim, né? Pra dentro do rap em si, do que eu escuto, né? É interessantezinho a repetição do Own It, né? Que ele fica, Own It, né? É. Eu gostei dela nesse sentido, né? É um ponto bom que eu tenho que falar. Fora, né? Mais uma vez, pela quinta vez aqui. Tecnicamente, os efeitos que usam... São bem colocados, não, mas são de boa qualidade, né? Sonora, pelo menos, né? E isso eu vou falar, cara, isso é uma coisa que me segurou muito tempo até eu conseguir escutar o álbum inteiro mais de uma vez, né? Foi poder reescutar essa parte técnica desses efeitos bem feitos, né? Mas, enfim, né? Não, eu tava zoando, mas essa é melhorzinha, assim. A letra, mas ele tem aquela apelação anterior, sabe? Mas... A letra dela é um pouco mais emotiva, que a gente não vê nas outras, porque só fala de droga. A gente vê o reflexo, às vezes, de várias pessoas, né? Que, tipo, o cara é afim de alguém, mas ele não consegue chegar em certa pessoa sem ter droga, sabe? Sem beber, sem fazer isso e tal, não sei o quê. É, a recomendação é que chegue, né? Faça tudo, só não extrapole, que faz mal pra saúde, né, mas... Mano. O lance é... Já diria John Lennon, né? Saber controlar o que você deve fazer. Quando você quer fazer alguma coisa, vá, sabe? Às vezes não precisa você chegar a tal ponto, assim, pra você chegar a fazer mal pra você mesmo. Mas você tem que se libertar, sabe, de algumas coisas. Às vezes com um elemento, às vezes sem um elemento, sabe? Uhum. No caso foi a droga, né, mas... Tem várias outras coisas que a gente pode associar, bebida, por exemplo, e outros tipos de substâncias tóxicas que aí, se você for consumindo muito tempo, você sabe que pode levar ao óbito, né, mas... Pois é. Mais ou menos isso. O que ele quis dizer foi esse sentimento, sabe, não o fato de você... É o fato de querer se libertar, sabe? Às vezes a gente tem algumas impossibilidades e tal, às vezes nem é a paixão, às vezes são lacunas mesmo que você tem que preencher pra chegar, tipo... A um emprego, a felicidade, a algum lugar melhor, sabe? Até então eu achei essa a melhor música do álbum. Né? É mesmo? Tanto pelo instrumental como pela letra, né? Mas até a quinta, né? Que tem músicas assim melhores que essa durante o álbum. Mas essa até então é a melhor música em relação ao instrumental, à letra. E eu concordo com tudo que o Lucas acabou de dizer, né? Basicamente isso. Entendi. É isso aí. Own it, né? Worst Behavior. Ah, a gente vê o Drake de antes, né? Um cara revoltado que tem a mesma batida clichê de todas as músicas e é um rap repetitivo. Na verdade, se você analisar a música, ele fala, né? They used to never hear us. Que é tipo, eles acostumavam nunca ouvir a gente. Então, aí ele faz uma pergunta. Você se lembra? Você se lembra que vocês nunca queriam ouvir a gente? Ou seja, tipo... Como se ele tivesse tentado tantas vezes ser um artista chegado, e a galera não quis ouvir ele falar, tipo, ah, não, molecada, entendeu? Entendi. É uma música que... É um clichê, ele fala muito motherfucker durante a música, muito, muito, muito. É aquele rap de um menino revoltado, tipo, o mundo é isso, eu sou dono do mundo e tal, tal, tal. O que me lembrou muito Eminem nessa questão quando ele tá com o Slim Shady. Mas é uma música que eu gosto de Worst Behavior, acho que pelas batidas, e mais a letra me deixa a desejar. É muito repetitivo, só que dessa vez ele fala mais do passado, como se fosse uma continuação de Started from the Bottom, entendeu? A música é basicamente o começo do álbum, assim, em relação ao estilo, assim, das músicas, né? Uhum. Ela é mais subjetiva, como o Vinícius comentou aí, né? É mais pessoal, íntima, subjetiva, conta, né, como, enfim, né, basicamente. Ele fica repetindo bastante aquela coisa de ficar perguntando, né, o filho da puta nunca nos amou, lembra? O filho da puta nunca nos amou, e fica repetindo isso, e fica, né, durante um bom tempo, assim, na música, né. Verdade. Eu achei ela genérica, classifico essa como genérica, assim. Entendi. Uhum. Assim, né, entre os raps um pouco menos mainstream, não menos mainstream, mais pro lado, assim, do Eminem, assim, se a gente for colocar, tipo, ela do lado dessas músicas, assim, não é um pop rap, né, rap pop, né, ela é mais puxada, e se a gente for analisar ela desse jeito, realmente ela é meio genérica, né, uhum. Por ter essa cara, assim, de... Aquela coisa, né? Tá fazendo exatamente tudo que todo mundo já fez, né? Nesse meio um pouco mais agressivo do rap americano, né? Assim, né? É uma música, assim, que pra mim, que teve um pouco mais aquela energia que normalmente nós escutamos no rap, né? E foi o que me fez continuar escutando o álbum, né? Foi meio que... Go on. Keep listening, né? E basicamente foi essa sensação que eu tive com essa música. Basicamente isso, né? Aquela coisa do adolescente revoltado e tal, né? Que ele quer se expressar e não consegue, ninguém quer ouvir ele. Ele acha que o mundo é daquele jeito que ele tá pensando, que tudo é uma bosta, sabe? Ele quer criar, mas ele não consegue se expressar. E ele deve ter pensado, às vezes, isso aí foi algum momento dele, algum momento que ele viu alguém passando, sabe? Uhum. Ele deve ter tirado ideia pra essa música. Nigga, where your shit from? I imported mine. Boy, I miss for money like my last name, Mordecai. Fuck you, bitch, I'm more than high. My mama probably hear that and be mortified. This ain't the son you raised, he used to take the Acura up 5 a.m. to go and shoot the grassy up on the side. For all the stunning, I'll forever be immortalized. Yeah, back and forth across the borderline. Hate to leave the city, but I gotta do the overtime. Gone all the time, even the important times. I should let you know ahead, I'm coming back on my worst behavior. Front time. Música maravilhosa, velho. O piano dela, a voz da Jenny Aiko é uma coisa espetacular. Eu acho que combinou perfeitamente a voz dela com o piano. Cai naquele clichê de rapper com mulher, né, com vocal feminino, que ela só canta o refrão e ele vem com a parte pesada. Lembra umas músicas do Nelly, antigamente. Isso. E na verdade ela é indiferente porque... A menina, ele é como se fosse um casal, né? E aí a menina, eles meio que terminaram e ele quer ela de volta, mas ele não consegue largar desse mundo da ostentação. Entendeu? Tanto é que tem uma hora que ela fala, with them bitches I don't get it, you are a star love. Ele fala, com as suas vadias, eu não te entendo, porque você é um amor de estrela, né? Amor de estrela nos Estados Unidos, star love era tipo um amor maior, um amor que é brilhante e tal. Uma coisa que ele não é com ela. Mas eu, particularmente, a letra dela, ele fala que que ele precisava ouvir isso dela, porque ele quer voltar com ela, mas simplesmente não dá, é muita coisa em cima da cabeça dele. Mas em questão de sonoridade, é uma ótima música, eu acho que o vocal ficou espetacular, e é isso. O vocal eu achei bem gostosinho assim, instrumental também, e isso é evidente, né? Em relação às músicas anteriores, né? É como se o álbum fosse ficando bom, mas às vezes tem aquelas músicas que cria aquele buraco, aquela coisa de um buraco no meio do álbum. Uhum. Mas a música é bem interessante, assim. Só que eu não... Eu, no fundo, assim, eu achei meio robótico o vocal da moça, né? Porque ela canta assim, ela fala, você foi pego com as cadelas, e canta numa boa, assim, canta bonito até, né? Uhum. Canta bonito, mas não tá falando nenhuma poesia, não tá fazendo uma filosofia nem nada do tipo, né? Seria aquele... Mas... seria tipo uma dissonância entre o que ela tá expressando para o que ela tá cantando, né? Uma dissonância? É, seria mais ou menos isso, né? Num sentido figurado, né? Sim, sim. Exatamente. Não, não melodicamente. Como se não parecesse... É como se fosse esses softwares que fazem tradução e você coloca lá uma frase e traduz de uma maneira bem robótica, bem mecânica, né? Ah, entendi. No sentido figurado, né? Sim, no sentido figurado. Não, acho que é no sentido real mesmo da coisa, né? Porque é só você ouvir a música, você vai perceber isso, né? Você vai. Entendi. E eu achei assim. Mas o teclado, o instrumental, eu achei interessante. É, assim, essa música eu não gostei muito dela. É, porque, assim, o Vinícius disse que gostou, né? Da voz dela, da dualidade entre ela e o Drake cantando, né? Eu já não gostei exatamente. Não, ela e o piano. Ela, o piano, ela, né? Não canta com o Drake. É verdade, tô louco. É, no caso, eu não gostei exatamente porque é muito clichê, cara. Eu já escutei isso muitas vezes. Né? Muitas vezes, assim, eu ligava na MTV e tava passando uma música desse estilo. Sabe? Eu não sei dizer nomes agora de outras músicas que faziam isso. E eu achei assim que foi pouco. Isso até o mesmo que o Dmitry falou, né? Da letra eu não sabia, né, necessariamente. Mas eu senti esse negócio tava faltando um pouco mais de emoção, sabe? Eu não gostei muito por causa disso, assim. Parece que ela tava cantando porque tava ganhando dinheiro, só por causa disso. Não porque tipo, ela tava fazendo um trabalho que ela tava se orgulhando com aquilo de surtina. Foi mais ou menos isso que eu senti com a música. Em outras palavras, um vocal sem qualquer feeling. É, então, é basicamente isso mesmo. Que é aquela velha história que a gente tá falando desde o programa passado, é genérico, né? Uhum. É uma música um pouco genérica nesse sentido. Né? O piano é aquele clássico clichê de, olha que piano bonitinho, nós estamos fazendo uma música bonitinha agora. É mais ou menos isso que ela transmite quando você... conforme você vai escutando. Eu concordo com o que o Dmitry falou, né? E essa história aqui parece uma letra assim, romântica, mas no fundo você sente alguma coisa falsa, assim, que nem o Vinícius e o Dmitry tinham falado e tal. Bene Isaitin Skorotin from Kainji Bene Abobotin them from Kainji. So I don't know what's wrong with you little waste man out here, eh? Y'all need to know yourself. Hold on, we're going home. I got my eyes on you. You're everything that I see. Ah, não tenho palavra pra descrever essa música, velho. É... Putz, é uma das minhas mais... É, em primeiro lugar, Hold On, You're Going Home. É a minha favorita do Nothing Was The Same. Eu acho que, tipo, é, ela é a única música que não tem, né, a parte da... da ostentação americana, nem do palavrão, nada. Eu acho que ela tem uma sonoridade muito boa. Ele é um Drake que eu nunca tinha ouvido antes, desde o primeiro CD, sabe? É um Drake que é independente, cara. Parece que ele cresceu muito dentro da indústria musical pra fazer esse tipo de música. E ela tem. E eu ouvindo assim a música e lendo as traduções, ela meio que tem uma ligação com From Time. Porque, na verdade, assim, nessa música aqui, ele fala que... Hold On, You're Going Home. Ele fala que tudo que ele vê é só ela e que o amor dela é uma emoção infinita. Então, calma que a gente tá indo pra casa. E aí, depois, na outra música, que é From Time, a menina fala completamente que... Meio que ela foi iludida, sabe? Que ele ama, ele tá com ela, mas com as vadias dele, ela é outra pessoa. Então, como se fosse, assim, uma ligação, sabe? Ele iludindo ela, falando, não, eu te amo, não, você é a menina que eu quero. E depois volta em From Time e acaba com esse clímax. Mas em questão de Hold On, You're Going Home, é a melhor música do álbum pra mim. Em questão de letra, em questão de tonalidade, em questão de voz, é maravilhosa. Mas ela é basicamente não é necessariamente rap, né? Não, ela é uma coisa mais pop, né? Como eu falei, é um Drake que eu nunca tinha visto antes. É. Que fez uma música assim, calma e pop por ele mesmo. Porque no primeiro CD ele já tinha gravado com cantores pop que estavam no alto, né? Alicia Keys, Nicki Minaj, esse povo todo, assim. Então ele sempre se apegou em artistas que estavam sempre no alto, uma jogada perfeita de marketing, uma carta da manga pra estar nas paradas. Mas eu acho que em Hold On, You're Going Home ele traz assim, uma independência tão grande que é, tipo, inexplicável, cara. É uma ótima música, uma música muito boa mesmo. É isso aí. É tipo... Vadias, a mina que ele gosta, mas tipo, não entendi bem isso, como que é? Não, eu fiz uma ligação com essa música, Hold On, You're Going Home, com a From Time, porque nessa daqui ele fala pra menina, ele fala, I got my eyes on you, eu olho pra você, você é tudo que eu vejo, seu amor arde, como é, tipo, ele tá apaixonado, entendeu? Sim. Ele fala, a gente tá indo pra casa. E aí depois, em From Time, é completamente diferente a música anterior. É a menina decepcionada com ele, porque ela ama ele tá com ela, mas ao mesmo tempo ele só tá nessa vida de ostentação. Só tá com outras meninas. Tanto é que ela usa, né? Quando você tá com as suas odias, o seu amor é um star love, ou seja, um amor maior, um amor que é efervescente. Então, tipo, eu fiz essa ligação. Posso estar viajando na maionese, posso estar falando merda, mas, tipo, é uma ligação que eu percebi, entendeu? Sim, sim. É a melhor música do álbum. Isso é evidente. Foi o segundo single lançado, se eu não me engano, lá em agosto. Foi. Isso. Eu tinha anotado aqui, exatamente. É a melhor música do álbum. Ela é comercial. Uma música comercial, totalmente. Mas é suave. O CD ela inteiro, não é agressiva, né, ela não é subjetiva, não é pesada, né? Sim. Mas é a melhor música do álbum. É bonitinha a letra também. Basicamente isso. Basicamente. Entendi. Mas o clipe não foge da ostentação. Se você assistir o clipe, é ele com os parceiros dele na mesa, fumando com as armas, assim, dando de negócio. E aí a mulher dele, né, que é a menina que faz a namorada dele, tá em casa, tipo, de lingerie, se preparando pro Drake chegar em casa, com uma lingerie, tipo, muito curta na cama. E aí, de repente, os inimigos dele entram e sequestram ela, e aí ele vai e arruma uma galera. E, tipo, a música não tem absolutamente nada a ver com o clipe. Ele fala de uma coisa tão bonitinha que ama ela, que rodou Hold On, You're Going Home, e o clipe é ele dando um tiro na cabeça do maluco porque sequestrou ela. Mas até aí. Então eu acho que a única ligação é essa, que ele fala pra ela, calma, a gente tá indo pra casa. Então, mas até aí é que a gente tem que lembrar que ainda é um CD totalmente comercial, né? É um CD que ele tá fazendo pelo dinheiro, né? E esse tipo de coisa nem sempre tem uma ligação, exatamente porque, por exemplo, se fosse fazer uma música, um clipe que batesse exatamente com o que tá falando a música, talvez não fizesse sucesso, né? Talvez não alcançasse. E esses raps modernos também sempre tem uma ligação com criminalidade, tiro, né? O rap no geral, né, cara, tem essa ligação, né? Sim. Até o Gabriel Pensador lá, que não tem... Sim. Que é um cara que cresceu no meio já de pessoas já bem de vida, né? De classe média alta, né? Ainda ele tem essa ligação, né? Mas... Uma coisa, enfim, que vem cada vez ficando mais forte, né? Porque nasceu, né, nas periferias, né? O rap é uma música totalmente periférica, né? Que, por algum motivo, estourou, né? É, de todos esses detalhes eu não sabia do clipe. De clipe eu só vi da Stranger from the Bottom. De resto eu não vi nada. Eu assim, não assisti. Fiquei surpreso agora. Eu não assisti nenhum clipe. Assistam. É, tipo, aí vocês vão ficar muito assim, tá? Não tem absolutamente nada a ver com a música, sabe? É. Mas a música é muito boa. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going, going on. Connect. Yeah. Isn't it amazing? Ah, Ela é uma música que eu gosto dela, mas eu também acho que cai no conceito de que deixou a desejar pra mim. Por quê? Porque eu acho assim, ela ainda segue aquele padrão de batida pesada, sabe? E aí ela começa fraquinha, mas depois lá por um minuto ela vem, já vem com aquela mesmo ritmo, mas ela sobe mais um pouco, fica pesada. É, ela tem uma voz off, né, que não sei se, assim, se fala de uma mulher, que é muito boa. E ele tem um tempo muito grande no instrumental. E aí a música é dividida por pequenas passagens de rap, então tipo... O Drake canta, tá, os verso 1 e verso 2, depois isso fica nas passagens de rap, sabe, com frases assim. Mas em questão de sonoridade, de letra, ela deixou a desejar pra mim. O que, que ela fala na letra? Ele fala, na verdade, o que eu entendi é que ele tá meio que satisfeito, sabe? Porque tem uma hora que ele fala, mesma cidade, os mesmos amigos, as mesmas coisas, ou seja, ele tá meio que satisfeito da onde ele tá. Então o connect, ele precisa se conectar com alguma coisa nova, sabe, alguma coisa que tem ideia. Porque ele fala que ele tem essa parte de mesma cidade, que você vai aprender a amar as outras pessoas conforme... você tem que amar as outras pessoas conforme as pessoas te amam. Então, tipo, é meio que uma liçãozinha de vida que ele tá insatisfeito onde ele tá. Pra ser ele básico. É uma letra até inovadora em relação aos anteriores, né? Ele usa muito swanging, que eu não sei o que significa. Desde quando eu ouvi a música, eu tentava entender o que era swanging, assim. É, tapa buraco and genérica. É isso que eu achei da música. É, assim, pra mim, cara, esse CD, se tivesse, tipo, vai, 60% das músicas dele, aí seria um bom álbum, sabe? É, dava pra esse álbum ter 8 músicas. Sim, é verdade. Assim, fácil, né, cara? Ele tem 16, cara. É muita música, na minha opinião, bom, tá? 4 ou 5 aí, simplesmente, precisam ter sido descartadas, né? Então, exatamente. E pra mim, a Connect é uma delas, assim. Ah, letra legal, tal, tudo, ok, mas... A música deixa muito desejado. Exatamente, sonoricamente ela é muito, muito parada, cara, muito, sabe, é só muito fica ruim, nisso. Né? É, então, aí fica nisso, assim, eu não gostei muito não, cara. É, o instrumental eu achei bem inacabado, assim, pra falar a verdade, mal feito, né? E porque ele tem aquelas batidas e para, e para, e volta, e fica nessa, e parece que é inacabado, e a letra é inconsistente. É como se ele quisesse fazer uma coisa diferente, mas não conseguiu. E acabou tornando uma letra mal escrita, né? The Language. The Language. É uma das minhas outras músicas favoritas do álbum, The Language. Ela tem aquela batidinha lenta, né, o comecinho, mas na verdade ela cai no mesmo conceito, ostentação, bebidas e tal, tal, tal. Só que aí a parte que ele fala the language, né, a linguagem, na verdade ele fala now you're talking my language, tá falando da minha linguagem, ou seja, quando a pessoa quer negociar com grana e tal, tal, tal. E uma coisa da música que eu achei assim, meio que eles poderiam melhorar, era a parte do Birdman, que é um rapper, ele ter participado um pouco mais da música, porque ele só aparece no final, naquela parte do You Understand Me, Showtime, Headlines, que é aquela parte com a voz mais grave. Eu acho que ele poderia ter participado muito mais da música, que ia ficar uma junção, assim, extremamente ótima. E na verdade, assim, o que deu a entender é que ele ele meio que é um ditador, ele meio que se passa como um ditador, ele dita as regras, que ele fala, eu só quero trazer umas garotas de Miami pra mostrar a cidade e mostrar o que é o Stana. Stana, na verdade, dos rappers é tipo tudo que eu tenho, sabe, as minhas granas e nananana. Então, assim, eu gosto de The Language, tanto pela letra e tanto quanto a sonoridade. Pelo que eu pesquisei, disseram que é a segunda melhor música do álbum, junto com a Hold On, né? Isso, é, das minhas favoritas. É, exatamente, isso da opinião da crítica, assim. É, mas eu achei ela bem pessoal também, né? Em que ele fala, ela só quer fumar, e foda-se, eu disse, garoto, isso é tudo que fazemos, né? Uhum. Uma das passagens da música. E a levada em relação ao instrumental eu achei interior, a Connect. Eu não creio que seja a segunda melhor música do álbum. Eu não, né? Eu consigo imaginar o porquê que as pessoas falam isso. É por causa do jeito meio, meio badass dele falar, sabe, na música. É, uhum. Eu consegui, assistindo muito essas premiações, esse tipo de coisa, eu reparei que o pessoal conta muito isso, assim, quando você parece ser um cara com status muito grande, é quando você ganha prêmio, sabe? Uhum. É, assim, eu posso estar falando uma besteira gigante, mas isso é o que eu imagino que seja, né? E realmente, assim, até mesmo no refrão, assim, eu consigo imaginar ele com aquele sorriso de cã de boca, falando, ah, agora a gente tá falando nossa língua, né? Mas tá falando minha língua. Então, vamos lá agora conversar, sabe? Uhum. É, assim, mas eu posso estar falando besteira aqui. Mas não, eu concordo com você. Até porque a gravadora que ele é, né? A Young Money, os chefes são o Birdman e o Lil Wayne. O Lil Wayne é um rapper que ele é referência nos Estados Unidos. O cara tem muita mansão, ele é rico. Tanto é que todas as todos os rappers que trabalham pra ele, eles são obrigados a falar Young Money em todos os feats que eles forem fazer. Então, tipo, Nicki Minaj, Young Money, Drake, Young Money, nananana, Tyga e afins. E então, tipo, eles lançaram um CD em 2009, You Are Young Money, e agora The Rise of Empire. E nos CDs não mudaram nada, eles falam de tanto da quantia que eles têm, de tantos de ostentação, e não me surpreendeu o Drake ter falado isso. Comparado aos dois primeiros CDs dele, ele ainda era um Drake, assim, mais focado no bad Drake, né, de xingar e tal, tal, tal. Mas eu não me surpreendi, não. Então, nem você falou, é verdade, os americanos, eles têm isso, né, as premiações de quem chegar, tipo, de limusine maior, quem jogar, sei lá, dólar na plateia é o cara que tem status, entendeu? O semideus da premiação. Então, pô, pelo menos então, tem alguém que tá concordando comigo que tô falando besteira. Só eu achei que, tipo, nada inovador, né? Tudo que eu já tinha falado com outras palavras, aquele ambiente sendo abordado de outras maneiras, grana e tal. Stunt, nigga. I just might bring in some girls from Miami to heat up the city, and that's where the stunner, you know it. 305 to my city. Drop down, drop, drop. Shit is real out here. Drop down, drop, drop. Drop, drop, drop down, drop, drop. Get it. Yeah. Get it. Drop down, drop, drop. Ah, eu não gosto dela, cara. Uma tapa buraco total, assim. Ela tem uma... Mesma batida, ela é repetitiva, ela é enjoativa. E eu não tenho nada de bom pra falar dela. Pra mim é uma música completamente tapa-buraco, que simplesmente não... desnecessária, sabe? Outra música tapa-buraco. Entendi. Mas é quesito da letra. Então, a letra, pelo que eu entendi, é ele bebendo, cara. Ele fala drown down, drop, drop. Desce a gota, gota, gota. Então, tipo, é bebida. Então é essa mensagem que ele quis dizer, né? Vamos beber, né? Não enche a cara aí... Vamos fazer isso assim que acabar a gravação, né? Pois é, cara. Cara, é bem repetitivo, né? Como ele disse. Ele fica naquela de I get it, e repete. E fica nisso. I get it. É, e cria um buraco no álbum. É como se você quisesse tirar correndo o disco e fazer uma coisa que, né, que não seria muito adequado. É, seria... Ela é genérica, assim, Exatamente. Vale lembrar que muitas dessas músicas não foi ele que escreveu, ele não fez nada, nem produziu, né? Exatamente. Essa música tem... Essa música foi a única que ele escreveu, eu acho. Tem certeza? Não. Talvez, eu não tô lembrado. Não, mas pode continuar falando, desculpa ter cortado. Então a gente vê que parece que o cara precisa de uma ajuda pra escrever, eu não sei como é que funciona esse processo entre eles, mas a música é péssima, é isso. É. Pois é, E aí no final ele se fala alguma coisa sobre Liv, que eu não sei o que, que é. E ele fala, você só vai pra Liv depois da igreja no domingo. Aí eu fiquei pensando, tipo, Liv, acho que deve ser algum clube. Não sei, nem fui atrás. Mas é uma música péssima. Metade do disco é Tapa Buraco, sabe? É, então, é aquilo que eu te falei, eu tinha falado, né? Dava pra ter 8 músicas, eu escrevi tranquilamente, cara. Mas enfim, essa música também não. Ela é genérica, né? Não tem muito o que falar dela, não. É muito repetitiva, extremamente repetitiva, né? Esse é o. Exatamente o que ela é. Extremamente repetitiva. É, fica aquele. Aquela efeito pré-gravado do rapaz no Drop Down, né? Don't think about it too much. There's no need for us to rush it through. Don't think about it too much. This is more than just a new last for you. Oh, don't think about it. Done saying I'm done playing. Last time is on the outro. Cara, a voz do Sanfa é muito boa, né? Eu acho que a única coisa que salvou da música foi a voz do Sanfa, na moral. Esse comecinho, né? Essa questão da sonoridade dela. O rap, ele é repetitivo, ele cai na seguinte questão. Mulheres, drogas e nananana. Mas a única coisa que salva... De novo, eu fiquei muito decepcionado com o Drake, cara. Tudo que o Take Care não teve de ostentação, o Nothing Was The Same teve. E pra mim, a única coisa que salva nessa música é a voz do Sam, só. Que é uma puta voz, né? Então... Eu já penso o oposto. Eu ouvi, eu falei, pô, é uma mulher que tá no vocal... É um homem, cara. Então, foi o que eu pensei. Ele tá fazendo um falsete. Ele tá tentando imitar a voz de uma mulher. E eu achei terrível isso. E achei bem genérica também. Também é genérica. Fica naquela uma coisa que eu achei... Né? Não, é uma coisa que eu achei extremamente, assim, genial na música. Que tem uma hora que alguém manda ele parar, sabe? Porque ele fala, eu ganhei $1 milhão. E ela me falou, respire fundo. Você tá muito preocupado em ser o melhor. Tipo, essa parte alguém, sabe, fala assim, Drake, para, vai, acorda pra realidade que a vida não é só ostentação, meu irmão. Vamos trabalhar, levantar, que não tá fácil pra ninguém. Então, acho que essa é a única parte que salvou. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do álbum em si. O artista do álbum chama Drake, ok? Drake, o isso. Nome do CD, tecnicamente, a banda seria Drake, ok? Uhum. Aí, Nothing Was The Same, ok? Nome do álbum. A capa do álbum é a cara do Drake de lado. É isso mesmo? Na versão deluxe, porque na versão normal é um menino de Black Power e que uma. Virado pro outro lado, né? É um pente, né? Tipo afro. É pente, isso aí é muito comum mesmo, o pessoal usar por lá. Então. O Drake acho que fica do outro lado, né? Na verdade, se você junta as duas versões, é uma capa só. Então, exatamente. E então é o seguinte, cara, o meu problema com esse CD. Se trata do que? Cara, tecnicamente seria uma carreira solo do Drake, ok? Tipo, ele seria o artista principal do álbum, correto? Isso, correto, é só dele. Então, só que não é, cara. Esse é o problema. Você pega aqui, escritores das músicas. Nenhum momento aparece Drake, cara, nas exatamente. Músicas. Sabe? Nenhum momento aparece Drake. Beleza, então ele ficou produzindo o álbum. Mas não, nenhum momento aparece ele produzindo também. Ele simplesmente é o cara contratado pra cantar, entendeu? Esse é um problema que eu acho nesse tipo de álbum, assim. Muita gente que se envolveu nesse álbum, né? Exatamente. Quantas pessoas, mais ou menos? Ah, muita, cara. Você pega aqui, é muita gente, assim. Isso que acha, é, por aí. Acho mais engraçado é que, tipo, foi muito tapa-buraco pra tanta gente trabalhando, sabe? Acho que não precisava tanto, sabe? Então, aí a gente chega aqui nessa Too Much, certo? Que é a música que a gente tá falando. Que tem essa parte do Sanfa Sissi, que é o nome dele. Você mesmo que fala? Vinícius? Oi, tô aqui. Desculpa, não entendi o que você falou. É, o nome do cara que tá cantando é Sanfa Sissen, é isso mesmo? É, Sanfa, isso. Então, ele é escritor da música, parte do escritor, né? Que, pelo que o Wikipedia tá me dizendo aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 escritores da música. E 2 produtores, que o Sanfa tá nos dois, né? Então assim, parece que todo mundo falou, olha, quero gravar música, mas não tô com paciência de gravar um CD. Ah, vamos lá no Drake que o cara tá gravando um CD, sabe? Tipo, me parece muito isso, esse CD inteiro. Parece que é um CD desesperado, né? Que nem se quer dizer, tipo, preciso de um CD novo, cara. Na verdade não, parece, CD, assim, não. O meu problema é que o CD, tecnicamente, tá escrito que é o Drake, o artista principal, só que ele não é o principal. Sabe, é uma incoerência do CD. Você vê que ele só canta na música, as letras não são dele, né? E não foi ele que produziu. Então, assim, ele tem a voz aqui, talvez um pouco da influência na escrita ou na produção da música, mas ele não é o artista principal, sabe? Isso que é uma coisa que me incomoda. Ele é a cara do CD, né? Mas, tipo... Exatamente, mas ele não é o artista, né? Exatamente. E essa Too Much é muito isso. Assim, você vê que assim, pô, é uma música bem esse negócio do rap americano, que esse Sanfa ele canta muito exatamente do jeito que muitos desses artistas, né, cantam no rap. Até mesmo brasileiro, tem muito cara cantando nesse mesmo estilo, assim, tal, tudo. Esse não é o meu problema com a música. O meu problema é isso, tipo, não tem Drake aqui, sabe? E a gente vê isso porque, por exemplo, tirando a voz dele. Cara, cada música é uma música totalmente diferente uma da outra. Por mais que são todas iguais, são todas genéricas, você não sente que é a mesma pessoa compondo. Porque não é. Uhum. Entendeu? Isso é. Sem contar que, desculpa te cortar, pode, né? Falar. Em muitas músicas ele não canta, né? Então, exatamente. Ele canta, fala, né? Ele então. Fala, né? então, é exatamente isso. Então, a única música que ele canta é Rodon Ergon e Home, né? É a única que você ouve ele dando a voz ali. Mas assim, até no quesito do rap, né, isso é uma coisa muito comum, tipo, não é que o cara tá falando, o rap ele é rimado, né, ele não tá cantando melodicamente na música, ele está citando versos, rimando com o ritmo no fundo, né, então isso seria o conceito principal do rap, né, então você pode, se você coloca assim, esse mesmo princípio em todos os grupos de rap, todos eles se encaixam perfeitamente, né? Bons ou ruins, eles se encaixam, né? O problema é isso, assim. Você tem um álbum com o seu nome, né? Você tem uma marca, que é o seu nome. Você não compôs nada, né? E você não compôs nada. Esse é o problema, assim. Talvez ele pode ter dado a ideia inicial, mas o resto chegou e produziu, né? Melhorou, colocou efeito, tudo. Mas mesmo assim, cara, as músicas não têm um padrão, assim, específico em quesito de personalidade, sabe? Isso é muito claro na... Pô, é tão legal, tipo, o cara é um rapper, ele cria a letra, ele cria a coreografia, ele faz a música, sabe? Tem até gente que participa, que faz um arranjo, mas é o estilo do cara, o cara que criou, sabe? Exatamente. Isso é o que... isso é uma coisa que eu levo muito em consideração em qualquer música que eu escuto. Qualquer música. Qualquer estilo, né? Exatamente. Não só estilo musical de bandas gravadas, mas como, por exemplo, uma trilha sonora de um filme, sabe? Trilha sonora de um jogo, ou até mesmo efeitos, sabe? Identidade. Você, né, consegue. Exatamente, você consegue ver uma identidade permeando ali o artista. Nesse CD a gente não encontra, sabe? Você vê assim que é muito. Pô, vamos produzir um monte de música aí, vamos botar no álbum e botar o nome do Drake aí no meio, sabe? E a Too Much é exatamente isso, sabe? É o Sanfa cantando um estilo totalmente diferente das outras músicas, com uma identidade extremamente diferente do que estava tendo até agora, né? Não que tivesse alguma permeando fortemente, porque você vê Tusk Letter de um jeito, Furthest Thing é outro, aí você começa Star from the Bottom, que tecnicamente seria o estilo mais... É o que eu mais consegui identificar como sendo Drake ali, no caso, né? E aí você chega até mesmo na Horon, We're Going Home, que é uma música muito boa, mas que é totalmente diferente da Starter from the Bottom, que, né, sabe, tipo, então você não tem uma identidade nas músicas, né? E pra mim a Too Much é exatamente isso. Você não tendo uma identidade, você tem outros artistas que tá compondo, colocando no seu álbum, e você tá lançando como se o trabalho fosse seu, sabe? E isso é uma coisa que eu não gosto muito. E foi uma das... Isso foi uma das coisas que me fez afastar do álbum, assim. Uma coisa bem comercial mesmo, né? Exatamente, assim. Sim, total. É, o problema, assim, a gente fala de comercial como se fosse uma coisa ruim, né? É, eu não acho que você fazer um som comercial seja ruim. Eu acho que você enganar as pessoas, ou no caso aqui, não fazer uma coisa sua e dizer que é, e que seja ruim, entendeu? Só pra ganhar dinheiro. Isso que é ruim. Sabe, tem muita gente que eu conheço fazendo som pra ganhar dinheiro e... Fazendo coisa boa, sabe? Fazendo coisa boa, sabe? Não precisa ir muito longe, cara. Você olha, por exemplo, um Luan Santana da vida, que é extremamente pop, extremamente da moda, só que você vê que ele tem capacidade, ele faz ali porque ele sabe fazer. É ele que compõe? Exatamente. Aí você compara com outro cara que foi na linha lá, o Gustavo Lima, que é um cara totalmente, sabe, sem alma, cara, as músicas dele, né? Então você tem essa dualidade. Então você vê, pô, Luan Santana, um cara tá ganhando muito dinheiro, tá fazendo por dinheiro. Não é comercial o som dele, mas tem a característica dele ali, ele tá nas músicas, sabe? Enfim, né, cara? É isso aí. Don't feel like you give up your heart, your love. Don't give up. Então vamos para a próxima, Pound Cake, Paris Modern Music 2, seria isso o nome da música? Isso. Pound Cake, cara, já me ganhou pela simples questão que tem o Jay-Z. Já Entendi. Começou por aí, porque eu acho que o Jay-Z, ele foi um dos rappers que ajudou na produção do primeiro CD do Drake, né? O primeiro CD. E ele mesmo disse que ele só trabalha com artistas que ele acha que tem qualidade. Então se ele gravou com o Drake já pode se sentir feliz porque o Jay-Z escolheu. Eu acho que ela é uma música muito boa, o começo, a batida dela, aquela vozinha que fica falando uau, é tipo, muito boa. O rap do Jay-Z é o melhor, e é uma música que a maioria, o Drake canta um verso só. Depois o resto é só o Jay-Z, Jay-Z, Jay-Z, até a parte que finaliza e começa a Paris Morton Music 2. Então o Pod Cake pra mim, se fosse uma música separada, ela poderia, eu acho que eles poderiam ter tirado 3052 to My City e ter colocado Pound Cake como uma música certa. Porque é a sonoridade dela e a música, cara, é genial. Genial mesmo. Então, mas aí... Não, naquele... Michel, você percebeu uma coisa? Pode falar. Jay-Z. Exatamente. O cara já ganhou a música, sabe? Tipo, a personalidade do Kai e tal já tomou conta do negócio, sabe? Então, Vinícius, assim, o que você disse simplesmente acabou de reforçar o que eu tinha acabado de dizer, né, cara? Que é uma música feita pelo Jay-Z, né? Escrita por ele, ele tá trabalhando com o Drake, porque faz, mas o Drake canta dois versos, sei lá, quantos versos? Dois, três? Na Pound Cake, o Drake canta dois, eu acho, o resto é só o Jay-Z. Tipo, então. Meu CD, entendeu? Eu posso falar? Pode falar. Pode. Fingir uma coisa que você disse aí, Michel, a música tem rimas boas, né? A rima se encaixa, bem feito o negócio. Sim, né? O famoso Jay-Z nos vocais. É. Só que de acordo com minhas pesquisas, você disse que foi ele que escreveu. Pelo que eu entendi, foram 13 pessoas que escreveram essa letra. Pessoas pra escrever a letra de uma música, né? Então, não tem o que comentar. Além de duas pessoas que produziram, né? Isso me chama muita atenção. Me chama muita atenção. Porque 13 pessoas pra escrever uma única música, isso daí é... Não dá pra descrever assim, né? A música nem é tão difícil assim, né? Mas já dá pra ver que o Jay-Z já roubou a cena do Drake nessa música, né? Esse é um bom e uma coisa ruim ao mesmo tempo, né? Ficou bom pro Jay-Z, né? Exatamente. Acho que Pound Cake é uma música boa, só isso que eu tenho pra falar. Mas não, eu sabia que tinha 13 pessoas pra escrever ela. Ela é uma música boa, só que é aquele negócio, né? Qualidade da música, ok, é boa. Só que não é Drake, né? Então por que que tá no CD do Drake, entendeu? E a música mais comprida do álbum, né? Por englobar duas, né? Não tenho nada contra o cara gravar uma música de um ou de outro, mas nada é dele, sabe? Esse é o problema. Por exemplo, você tem que nem o fazendo um paralelo aqui com Angra. Tem aquele álbum, o segundo com o Edu é o... me fugiu o nome da... Você lembra, Dmitry, o segundo álbum que eu falasse? Depois do Rebirth, é o Temple of Shadows. Temple of Shadows tem muitos, assim, comparando, né, com outras bandas, tem muitos artistas... Ah, ele está muito perto. Então, o Temple of Shadows é um álbum que tem muitos artistas participantes, né? Você vê, assim, que até mesmo algumas músicas até muda a própria característica e personalidade das músicas do Angra por contraste dos artistas participantes, né? Mas ainda assim, você vê que, olha, ok, é Angra, né? Você consegue sentir Angra no estilo que é tocado guitarra, na própria bateria do Aquiles, né? A bateria dele tá excelente, e aquele disco é bem progressivo. Ele foge bastante do power metal tradicional, assim. Exatamente. Foi ele que eles começaram. Aquele disco eu acho que é um dos melhores do Angra, se for analisar. Sim, todo mundo considera. Do meu favorito de Angra, eu prefiro o Angels Cry. Angels Cry, né? É uma obra-prima, assim, do Angra. Mas o Temple of Shadows eu não vejo muitos pontos negativos naquele disco, assim. Então, o Angels Cry... Enfim, então assim, você vê assim, ok, tem artistas participantes, tem muita gente que canta junto ali, o cara do Gamma Ray, tem o pessoal do Blind Guardian, né? tem muita gente, tem umas uma mulher lá que eu não lembro o nome, que faz a No Pay for the Death também, e assim, muda, mas ao mesmo tempo continua sendo Angra, né? E aqui não, aqui você vê que é uma música totalmente do Jay-Z, assim, tipo, não é Drake e Jay-Z, é Jay-Z com Drake de fundo. E Drake. Entendeu? Realmente. Esse, então, assim... É que a diferença é que você citou o Temple of Shadows, até onde eu sei, eles usaram um produtor apenas. E eles que escreveram as músicas. Então, Os caras da banda, né? Mas aqui, o cara não escreveu nada, mano. Então, esse é um grande problema, né? Então aí você já vê que não dá pra comparar, né? Exatamente. Né? Naquele disco que eu me lembro, eram 5 ou 6 pessoas que participaram, né? Esse disco, que é o disco do Drake, no caso, foi uma nação, né? Foi, cara, foi basicamente. Pra fazer um disco, né? Então não dá pra comparar, né? Mas eu quis dizer mais ou menos nesse sentido, assim, tipo... Eu entendi o que você quis dizer. É isso aí. He walked right past in the hallway 3 months later. I'm his artist. He probably wouldn't remember that story. But that shit stick with me. Always couldn't believe when he caught me. You never know it could happen to you. And I just spent 4 Ferraris all on a brand new Bugatti and did that shit cause it's something to do. Yeah, I guess that's just who I became, dawg. Nothing was the same, dawg. Come True, seria isso? Yeah. We had the type of nights when morning comes too soon. Ooh. And nothing was the same. Watch me going out of the way when I should have went home. Only time of the day I get to spend on my own. Aí quem ouviu a versão deluxe do CD, Come True, All Me e The Motion? São as 3. Vocês ouviram essa versão? Sim, a gente escutou o CD que tem 16 faixas, né? Ah, tá, então é deluxe, tá certo, isso. O meu aqui. Essa The Motion, eu vi que ela não é acreditada na versão deluxe. Não, na verdade não. Ela veio mesmo, ela tá incluída na versão do Japão. Ah. Entendeu? Porque ela não é acreditada mesmo. Tipo, cara, eu adoro o Japão, todas as vezes que sai algum CD de algum artista, a versão do Japão sempre é melhor, ele sempre traz remix ou alguma coisa, então essa daí ela tá no Japão. Ah, entendi. É isso aí. Bom, vocês querem falar alguma coisa da música? Come Through? Ou The Motion? Não, Come Through. Ah, Come Through é uma música calma. Ela me lembra muito Hold On You're Going Home. Ela é muito boa, mas... ela é repetitiva, né? Por uma faixa de luxo, eu acho que ela deixou a desejar. Então, é aquele negócio. Quando você me falou que é um CD de luxo que a gente tá escutando e tal tudo... Eu falei, caramba, mas deixa eu ver as músicas. Aí quando eu vi, eu falei, pô, meu, mas essas músicas poderiam ter sido facilmente cortadas, sabe? Pra só deixar o Mi, né? Porque The Motion é um lixo. Então. Sabe, tipo, enfim, né, cara? Ela lembra muito o Akon, né? Então, mais uma, né? Lembra bastante. E a letra também é típica, genérica. Vem a garota, você merece essa noite. E ele fala, vem a garota, nós temos things pra fazer. Putz, cara, desliga o rádio, vamos dormir que depois dessa não dá. É bem Akon mesmo, cara. É, basicamente é isso que eu tenho pra falar de Coming Through. Almi, né? Almi. Cara, conseguiram reunir... Sim, né? Conseguiram reunir os meus três rappers favoritos na mesma música. Tem Drake, Big Sean e 2 Chainz. Eu acho que foi um presente que o Drake me deu nesse CD. É uma música muito boa. Ela é extremamente... Cara, os raps são assim... Mostra que aquilo é rap de verdade, entendeu? Que não é, tipo... Eles falam tal, mas eles falam um pouco mais de violência. Então, pra mim, isso é rap de verdade. É, ele vem com o The Drake, né? Aquele moleque bravo da periferia e tal. Mas eu acho que o Big Sean e o 2 Chainz, eles eram mesmo pra ajudar mesmo nessa sentido. Então, tipo, cara, sensacional. Pra mim é uma das outras melhores músicas. Pela questão de ter o Big Sean e o 2 Chainz. Porque se fosse o Drake sozinho, ia ser a mesma palhaçada. Eu achei ela bem semelhante a Start From The Bottom. Entendi. Em relação à letra. E eu discordo completamente do que o Vinícius disse, né? Opinião minha. Porque até onde eu sei, o rap ele vem como uma maneira de você escrever o que você passa na periferia, os fatos que acontecem, e assim por diante. E a letra não fala nada disso. Ele fala... Eu peguei várias citações da letra. Eu estou subindo, usando joias e anel no dedo, comendo essas piranhas. Fiz 1 milhão com minhas mixtapes. E o que que isso tem a ver, assim, com essa coisa, né, da periferia, do rap, do hip-hop, né, aliás. Então, essa letra me deixou meio frustrado, assim. Concordo um pouco de mim, assim, que, tipo, no final das contas, ele juntou 3 rappers, né, que o Vinícius gosta, mas, tipo, ele não fez nada inovador nessa música, sabe? Tudo que ele tinha feito antes, sabe? É igual eu falei, se fosse só o Drake pra cantar o Mi, ia ficar a mesma parada, mas como tem 2 caras, né, então meio que salvou. O que é interessante, mas é negativo nesse álbum, é que, tipo, você tá indo e aí vem uma música ruim, sabe? Quando você pega uma música melhor, parece que vai embalar, sabe? E não embala, sabe? Vem outra música ruim, sabe? Aí pega uma melhorzinha, pô, vai embalar de novo, aí na sequência já outro tapa buraco. Aí... Então, exatamente. Should I listen to everybody or myself? Cause myself just told myself you the motherfucking man, you don't need no help. Cash and checks, and I'm big enough. Bom, então a gente nem precisa falar de The Motion, então, né? Acho que não, puta música chata, né? Pra que falar de The Motion? Acho que os japoneses... Não, deve comentar, deve comentar, sim. Eu também acho melhor comentar. It's not me and you, it's not me and you. Reckless and you know it, they don't love you like I do. Say you're moving on, well I guess that's just emotion. I guess that's just emotion. Oh, I guess that's just emotion. A Demotion, ela traz o Sampha de novo, né? Certo. E simplesmente pra mim, fechou o CD com chave de ouro. Eles poderiam ter colocado Almi, Rodon e Argonne Home remix, depois não sei quem versão, porque, velho, The Motion não dá. É uma música muito ruim, cara. É uma música muito ruim. O instrumental é muito ruim. O Drake já deve estar cansado. Fala de Ostentação de novo, velho, não dá. É uma música muito ruim. Ela traz um quesito de harmonia e melodia. Ela traz uma um pouco mais diferente, né, das outras, né? Mas mesmo assim não é uma música boa, né? Isso não significa que é bom, né? Eu achei bem fraca a música. Só percebi que ela termina assim com uma percussão e de súbito, sem qualquer tipo de efeito, sem qualquer tipo de elemento que eles pudessem adicionar, assim. Ela termina de repente. Uma música fraca, né? I guess that's just emotion. É um álbum, assim, em quesito de qualidade, né, entre os efeitos, esse tipo de coisa, assim. Não tô falando em quesito de a qualidade onde, pô, o cara soube colocar... Não, o cara usou um efeito que tava com uma boa qualidade. Não é efeito estourado, não é efeito nada, né? Nesse sentido, foi que consegui escutar o álbum mais de uma vez, assim, foi legal. Tem boas faixas, né? Nem Horon, Northern Home, né? Tem a própria Star From Reborn, né? E Worst Behavior também, que eu achei bacaninha, né? Apesar de ninguém ter gostado muito. E, não, tem muito tapa-buraco, né, cara? Tem muita música encheção de linguiça, tem muita coisa que não precisava ter ali, sabe? O negócio, se a gente for contar mesmo quantas músicas dá pra colocar, colocando umas duas, três tapa-buraco, cara, 7 músicas tava de bom tamanho pro álbum, sabe? Não precisava mais do que isso, cara. E ele continua, não, vamos lá, mais uma. Não, mas agora vai, aí vem uma boa. Aí, mas agora eu não posso te colocar uma música boa, tem que ficar essa tapa-buraco aqui. Toma uma Kill Fight mais serena. Aí vai indo, né, cara? E aquele negócio, eu não quis falar do álbum Fear of the Dark, porque eu tava sentindo isso com o álbum. Tem uma música boa, aí começa a vir as encheção de linguiça. Aí depois volta uma boa e depois encheção de linguiça de novo. E é que dessa vez, pelo menos, o Vinícius gosta do álbum, né? Da outra vez ninguém gostava. Então, né? Essas ficaram as considerações finais. Acho que eu falei pro Lucas, né? Que em quesito desse lance de música boa e música ruim, eu até comparei muito com o álbum Fear of the Dark do Iron. Sim, esse negócio de ter música boa e ao mesmo tempo ter música ruim, sabe? No álbum. Eu esperei pra caramba por esse álbum. É um álbum ótimo, eu falei que ia defender ele do começo ao fim. Eu acho que, pela questão dele ter só 7 músicas boas que eu coloquei, que eu gosto pra caramba, é um CD incrível só com essas 7 músicas, entendeu? Claro que tem outras músicas que são médias e outras que são completamente tapa-buraco. Eu achei que, por uma versão deluxe, cara, os bônus não estavam tão bons assim. É um CD que me surpreendeu comparado ao primeiro do Drake, ao Take Care, porque o Take Care, a única coisa boa que eu tirei do Take Care foi Headlines e Make Me Proud com a Nicki Minaj. Mas eu acho que o Nothing Was The Same, ele trouxe mais música boa e menos singles, né? Porque o Drake, acho que ele já não queria tanto se promover assim, mas é um ótimo álbum, acho que eu recomendo pra todo mundo ouvir. Esse foi um dos piores álbuns que eu ouvi, assim, nos últimos tempos, e eu vou ser bem sincero, né? E não gostei, defino como algo genérico e comercial. E como você disse, Michel, eu concordo plenamente, não parece ser um projeto solo dele, parece ser não tem nada conceitual assim no álbum, com exceção das letras que são bem semelhantes umas às outras, né? Sim. Mas eu não tenho muito o que falar, não gostei, não fiquei surpreso, e fico chateado por isso, porque pela quantidade de informação que você tem sobre esse álbum na internet, deve ser uma coisa bem inovadora, assim, né? Mas não, eu não encontrei nada disso no álbum, né? E essa é pelo meu ponto de vista musical, né? Meu ponto de vista, né? E pessoal também, né? Não quero criar polêmica aqui. É apenas a minha opinião. Exatamente. Bom, eu acho que eles deram essa pisada de bola mesmo. Tipo, se você conseguir pra pegar os bons elementos e você juntar tudo, sabe? Você consegue ainda desfrutar umas coisas legais, sabe? Tirando tanta música chata e tal. Outra coisa também é que tem muitas músicas que tem uma melodia legal e a letra é uma porcaria, sabe? Outra coisa é as letras que são melhores, assim, e a música é uma porcaria, sabe? Então, não chegam a ser um tapa-buraco, sabe? Mas tem elementos e elementos, né? Sim, sim. Mas, no fundo, se você conseguir juntar todas as coisas boas, não é de todo ruim, sabe? Agora, aproveitando o álbum aí, acho que a gente tinha que fazer alguma avaliação, tipo, dos elementos que você acha que deve ter num rap, sabe? Que hoje em dia virou uma coisa muito difusa. Ah, uns querem falar de protesto, com umas raízes e tal. Outros hoje têm essa apologia a crime, a droga. Outros, que nem o Dimitri falou, que querem fazer a vida dos caras na favela, sabe? As condições de lá e tal. O que você acha? Então, você fala do que você acha que um bom rap tem que ter? Sim. Antes de tudo, cara, coerência. Né? Que nem o que eu falei enquanto tava falando a respeito da Too Much, né? Não é um álbum coerente. Você vê que tem muita gente envolvida no álbum, tira totalmente a personalidade dele, né? Então, assim, antes de tudo, coerência e personalidade, né? Você vê, assim, você escuta outros grupos de rap, né? Mais famosos, brasileiros mesmo, né? Racionais MCs. Cara, ele tem a cara de Racionais MCs. Você escuta Facção Central, cara, é Facção Central que você tá escutando. 509E, é 509E, sabe? E a quesito da letra, aí, assim, eu acho que pode falar de qualquer coisa, né, cara? Você vê até o próprio Gabriel Pensador, ele não fala de protesto, de coisas da favela, cara. Ele fala sobre outras coisas, sobre coisas que ele estava interessado, legalização da maconha e qualquer outra coisa do tipo, né? Então, assim, você só tem que ser coerente, né? Pra você fazer um bom rap, né? E, né, manjar bem de fazer rima, né, cara? É isso que é impressionante, a capacidade que esses caras têm pra rimar, sabe? Exatamente. Eles não perdem o ritmo, não perdem a rima, sabe? Sempre consegue criar, tipo, um ritmo legal, sabe? Eles nunca se perdem. Exatamente, e quando você assiste batalha de rap ainda é uma coisa muito impressionante, porque é na hora ali que eles estão criando, né, cara? Não é uma coisa pensada 2-3 dias, né? O cara falou, pô, tem que responder esse cara e vamos lá, e consegue fazer uma coisa que você fala, meu Deus, como é que o cara consegue pensar nisso? Então, assim, Tipo, aqui estamos nós, aqui comigo, vem ouvir com a gente, nome sustenido, é um negócio assim, sabe? Pô. Bem? Nossa, caramba. Ah, não, agora depois você vai ter que compor uma música para final desse programa. Que lixo. Então, essa é a minha opinião, assim, do que um bom rapper tem que ter, sabe? Coerência e personalidade. Né? Agora, do que você quer falar sobre ostentação... Eu não acho um estilo legal pra falar, mas, né, fazer o quê? Tem gente rap, que gosta, nem né, lugar cara? Nenhum, né? Já exatamente. Não basta a ostentação no Brasil, pra que estragar a ostentação no rap? Me exatamente, explique. Exatamente. Mas enfim, né, cara, é isso aí. É isso aí, foi o álbum Nothing Was The Same do Drake, né? Deixa eu ver aqui. Ah, estaremos aqui na semana que vem com Symphony X. Exatamente. Vai ser um desafio pra mim ouvir esse álbum, né? vai ser beleza. Bem... esse álbum. Agora é a vingança, agora é a vingança. Agora é a vingança. Mas então. Lembrando que esse álbum tem músicas longas. A tem, The Odyssey, eu acho que ela tem. É 10 minutos e pouquinho, né? Ou mais? Não, acho que é quase 20. É verdade, é quase 20 minutos. 20 minutos de música, meu Deus do céu. E eu reclamando que o Iron Maiden The Prophecy era gigante, 20 minutos. É mais que. Nossa. Mas então, quando você entender, você não vai sentir tanto, porque é separado em diversas partes, né? Não, então não vai ficar maçante. Entendi. Né? Esse álbum vai dar muita coisa pra falar, porque ele tem umas letras muito interessantes, sabe? Tem. Ele é baseado na Odisseia de Homero, né? De Homero, né? Em listas e tal. É. Mas enfim, uma coisa que a gente não falou. Música preferida. Música. A música que vocês preferiram do álbum. Nenhuma. Não, vamos ver. Nossa. Vai, fala uma melhorzinha aí então. Qual que você achou menos ruim? Ah, Star from the Bottom foi legalzinho, assim. Foi legalzinho? E você, Dimitri? Uma música aí que você achou pontual pro CD? Como eu disse, que eu mais gostei foi a faixa 8, a Hold On, Going Home, né? Entendi. Que eu achei a melhor música do disco. Entendi. Vinícius? E você? Com muita dor no coração, tem que escolher uma só. Hold On, Air Going Home, cara. Hold On, Air Going Home é melhor, sem mais. É melhor? E você, Michel? Ah, cara, eu... sei lá, acho que eu fico com... Starting From The Bottom também, cara. Uma música muito boa. Apesar de que Worst Behavior foi uma música que eu escutei e falei, ok, preciso terminar de escutar esse álbum, que parece que vem coisa boa aí, sabe? Então, acho que Starting From The Bottom mesmo é o ponto mais alto do CD. Não, melhor. Trio Fight My City. Brincadeira. Não, por favor, velho. Não façam isso comigo. É uma música muito lixo, cara. É muito ruim. Não, melhor. Mas enfim. É isso aí, então. This is more than just a new last for you. Don't be like you give up your heart. Your love done. Don't give up. Don't make it. Price, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Bom, quero agradecer agora, novamente, a vocês, minha equipe, por estar participando de mais um programa, ter tido paciência e perseverança para dizer parte por parte desse álbum. Muito obrigado, Dimitri. Opa! Muito obrigado, Lucas. É nóis! E valeu também, Vinícius, por ter trazido esse álbum maravilhoso para nós escutarmos e debatermos aqui. Olha que falsidade, mano. tem que dar um crédito. Tem que botar aquele feeling falso de televisão. Aqueles bem recalcados. Exatamente. Não, mas valeu, gente. Valeu, Lucas, valeu, Dimitri, vocês terem escutado o álbum. Eu sei que não é a praia de vocês. E acho que é um desafio, né? Ouvir música nova e discutir. Mas que bom que a gente é tudo amigo e a gente não sai no pau por causa de música, né? Então, mas valeu mesmo. Muito obrigado mesmo por vocês terem ouvido. É isso aí. É, obrigado você também que escutou esse programa até o fim, que está aqui acompanhando, nos acompanhando, né? Falando nossas opiniões. E é isso aí. Se quiser entrar em contato com a gente, né? É, pode seguir a gente lá, curtir nossa página no E Sustenido. Né? Opa, desculpa. No facebook.com/E Sustenido, né? Quiser seguir a gente no Twitter e twittar lá suas opiniões também sobre o álbum, tweet no @E Sustenido, né? E se quiser mandar um e-mail, né? Falando sobre algum problema, alguma coisa que vocês não concordam, que não, vocês estão falando besteira por causa disso. Manda quem e-mail quiser contratar o show do Dimitri, manda e-mail pra gente, o show dele de rap. Pode mandar e-mail também. É, não, é do Lucas, o Lucas que cantou. Ah, foi o do A voz é muito igual. Então, o Lucas, quem quiser contratar o Lucas e o Dimitri pro show, pode contratar. Exatamente. Mas enfim, se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda no esustenido@gmail.com. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima quinzena. Falou, gente. Abraço. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting, but it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Espera só um pouquinho. Pronto. Que isso, Michel? Se eu te contar, vocês não acreditam, cara. Era meu ventilador. E apareceu assombração aí? É um ganso morrendo, a gente tá matando um ganso aqui. Não, brincadeira. Era um ventilador, cara. Eu fui ligar aqui e ele faz esse barulho. Primeira vez que ele faz esse barulho. Cara, eu sei que você tava matando um ganso já, fazendo um ritual satânico. Eu tava fazendo voodoo pra vocês. Peguei o cabelo de cada um. Do Vinícius, principalmente. John Lennon. É o John Lennon voltando, gente, olha. É, olha só que bonito. 305 to my city. Opa, tem um telefone tocando aí. É o meu aí, pega um pouquinho. Sem problema. Alô? Alô?